737, Webjet, está aproximadamente agora 1,5 milha para Cabeceira. Vento 160 graus, 0,619, ajuste no 015. Entra agora na autorização, 3,937. Gol no meu no 3, é cola 5 autorizado, confirma. Observando 737 na curtíssima final, após a passagem do mesmo ali, mantém preparação para decolar 5 autorizado. Todo 398, formação tráfego, ingressão 737 da companhia para decolagem 5 autorizado, informarei para ali. Complete aproximação, número 1 agora para pouso. O Webjet, gol corrigindo, gol 1398. Sim, está aguardando a autorização, já está baixo travado. 398. Jet 5810, solo ao 59, ao livrar direita, chame solo 121 no décimo 9. 219, web 5810. Todo 1000 no 3, pista livre, autorizada a decolagem, vento 170 graus, 0629. No 398, complete aproximação, 737 da companhia já iniciando a corrida de decolagem. Ok, bom, 398. 1885, chama Recife 1260, Terra 288. 260, 288, 484. Mas Vitor Delta, desce para 2000 pés, ajuste 10115. Para 2.005, Vitor Delta. Coisa 1 no 3 para puxa, seu irmão. Aguarde 5.2 no 6. Aguarde. Corrigindo 5.2 no 6, está autorizado. Chama para iniciar táxi. Chamada para iniciar 5.2 no 6. Igual 1 no 3, 9.8. Quando 1-1-3, decola 2300, controle 119.35. É, corrijo, controle 119.8. 19.8, igual 1-1-3. Da 3662, completa aproximação, torre 118, sobe. Controle Salvador, boa noite, gol no 6-3, Árvore Elefa. Gol no 6-3, contato radar, sobre 360, Árvore Elefa. 360, no 6-3. Uma Vitor Delta, livre LF, reporta estabilizada, em edição para 1909. 1909, reporta estabilizado, Vitor Delta. Número 2 no setor Aguarde, Passaredo. Solo bom, 398, boa noite. 398, boa noite, táxi autorizado de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 398. 3662, uma boa noite, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista 10. Vento no 60 grau 049, ajuste no 0 no 5. Sempre 15 de pouso a 10, 3662. 9 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Salvador para os ares. Táxi Apache Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Apache Índia Alfa, ponto de espera 186, obrigado. Localizador Lima Vitor Delta. Lima Vitor Delta, chama torre 198 desse momento. Vitor Delta, tá, boa noite. Oi, Salvador, Papatago Lima Vitor Delta. Lima Vitor Delta, boa noite. Tráfego avistado, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, é o número 1 para pouso. Vento 160 graus 049, ajuste no 05. Vitor Delta. Vou pedir para o senhor aguardar só mais alguns instantes, que a minha intenção é taxiar o Gol, que já está aqui próximo a Juliette já. Assim que passar o Gol, eu vou liberar o senhor. Se o senhor quiser, pode coordenar com a equipe de solo da seguinte maneira. Assim que o Gol passar a retaguarda, vocês iniciam na remota no 4. Atenção, Juliette, Gol, 398. 398, atenta ao trip, ingresso Juliette, portão 9. Atenta ao trip, ingresso Juliette, portão 9. Salvador, boa noite. Almeja 6201 da Oceaner com informação Alfa. 6201, pronto, cópia. Firmo. Autorizado Galeão 360, via Pêndulo 10. A subida será da El, Leda, Bride. Primeira curva direita após decolagem. 5116 é o código. 1935 é o controle. Trip 5216, boa noite. Mantenha o ponto de espera, aguarde para a decolagem. Apenas corrigindo o código do controle em 198. Ok, 198. Edson, para pushback acionamento. Daqui a pouco, obrigado. Salve Salvador, boa noite, está 3662, na Alfa, aguardando instruções. 3662, prossegue ataque de Alfa, vai manter a posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, está 3662. Gol 9113, chama Recife, 260, câmbio 288. Gente, aguarde 3662. Lima Vitor Delta, solo ao 09, 121, decimal 9, livrando. Via Pátio de Alfa, ponto de espera, chame torre 286, passarei 2224. Alfa, 3662, vai aguardar a passagem do passaredo, após o mesmo, vai ingressar Juliette, portão 08. Lima, Vitor Delta, parte 3. Prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Trip 52, 16, autorizada a decolagem, pista 10, vento no 60 graus, 0612 nós. Trip 5216, decola 11, controle 119, decimal 35. 1935, trip 5216. É, correção, 119, decimal 8, quem é 198, bom voo. 198, 5216. Poli Salvador, trip 5216, decolado, perfil Puga. Trip 5216, contato radar, sabe o 190, sai da Puca, Aracaju. 190, Puca, Aracaju, 5216. E me chama na Lima. Passarei 2224, uma boa noite, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Vitor Delta, está autorizado o táxi Lima, Mike Quebec, cruza a pista 107, corrigindo, vai me chamar lá no parque 5, vai me reportar quando estiver lá no parque 5. Passarei 224, autorizada a decolagem, pista 10, vento 160 graus, 0629. Para siga. Em Fox Trot Sierra, prossiga. Passarei 224, decola 15, controle 119, decimal 35. Passarei 224, decolado 15, corrigindo, controle 119, decimal 8, bom voo. 1198, 2224. Controle Salvador, boa noite, passarei 2224. Decolado, não se escuta. Passarei 2224, contato radar, Salvador 350, saída Momo Frotilho. Momo Frotilho, minha ascensão 350, passarei 2224. Mike Foxtrot Sierra, prossiga. Papatango, Mike Foxtrot Sierra, processo de Valença para Salvador, confirme o também o tipo de documento. Gente, Mike Fox Sierra, mantenha-se em condições visuais, reporta Paripe. Código 0197, está acionado? Então, salto para 2000 pés, ajuste 10115 para procedimento ILF, aceita pista 10, Jet Duna. Pedro 2224, estado restrito a nível de voo 310. Restrito 310, passa nível 2224, quando possível, Juazeiro. Gente, abaixo da nação, passando 2224. 184, chegada Mari, desce no nível de voo 050. Chegada Mari, 050, voo 050. Salvador, boa noite. Sou o Oxa 6310, centro da Alfa, autorização 350 Recife. 6310, tá pronto, cópia? Afirmativo. Autoridade Recife 350, via Perlice 58, subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem, 5120 é o código, 1935 é o corrigindo, 198 é o controle. Autorizado Recife 350, pelo número 58. Cuca, Aracaju, saída, decola pistão 0, curva esquerda, acera 5120, controle 1, Ronaldo, estima 8, 6310. Correto, 6310, chama o seu pushback, acionamento. Chamarei. Solo, Salvador, boa noite, novamente azul 4206, autorização de tráfego para Recife, nível 370, ciente da informação alta. Ainda não tem o plano no sistema, assim que tiver eu pago a cópia, tá ok? Cópia 206. Ok, na sua escuta. Autorizado 150 como final, direto a Aracaju. Autorizado 150, direto a Aracaju, 5216, obrigado. Objeto 6748, chegada a Mari, desce para nível de voo 060. 060 na Mari. Alô, azul 4206. Enquanto aguarda a autorização, tem autorização para realizar o pushback de acionamento? Não tem como não, só tem que aguardar mesmo. Sim, teria alguma previsão só para passar por cliente? Não. Deixa eu só ver o horário do seu plano aqui. Tem o horário do plano? Bom, deve ter sido passado, era para as 20h32, deve ter sido passado mensagem de DNA. No caso, é o plano para Recife, né? Afirmativo, para Recife. Deixa eu dar uma verificadinha aqui, para que já te passo alguma informação. Desculpa, muito obrigado. Boa noite, eu sou a 3258 da Alfa, Fortaleza, 3. Confirme o tráfego, por favor. Sou a 3258. Para Fortaleza, um minuto, cópia. Autorizado ILS, X-Ray, pista 190, reporta estabilizado. Posso, aqui ó. Eu pesquisei aqui as últimas informações sobre o seu plano. Havia uma DLA para 2105, a DLA já expirou e após o plano o senhor foi cancelado porque não teve mais nenhuma outra DLA. O procedimento agora a ser feito é fazer um novo plano para Recife. Mike Fox, senhor, chama agora a torre 1918 desse momento. Obrigado, até daqui a pouco. Nada. 084, prossegue para 2000 pés, ajuste 1015. 2000 pés, 1015, 1084. Web 6748, prossegue para 3000 pés, ajuste 1015. 3000 pés, 1015, 1015. Sierra, reporte Serna. Fox, Trotsá. Salvador, boa noite.